Thank you. בת נביא הקריון לנבוש של הדרך, אוהו עלה מרום תתדת מידה, עלה מרום תתדת מידה, עלה מרום תתדת מידה. הקריון לנבוש של הדרך, אוהו רק נביא הקריון לנבוש של הדרך, אוהו עלה מרום תתדת מידה, עלה מרום תתדת מידה, עלה מרום תתדת מידה. Na rua Galandiu, outro tinha uma casa que tem escrita Agência Alcântara. É lá que me trabalho. No entanto, se nunca estiver, me custado é na Porto. Vou te aguentar quando chegar para receber, ok? Job, mas acabou tinha ninguém saber se vou pagar. Mas acabou tinha ninguém saber se vou pagar. Mas acabou tinha ninguém saber se vou pagar. Ouvi-me, tem uma questão no tribunal. Não quer querer arranjar mais problema? Meu Deus, gente, tem 2 anos e está no Senegal. Estava porto tudo santo dia, mas ainda está ali, naquele mel no dia. Está dormindo na casa de alguém, está comendo a barca e está encosta. Meu amigo bem, como nunca sabia se estrangeiro era brasileiro se. Um está bem, família que está receio. Outro está por na rua, meia-noite. Agora, o que está bem, é aquele bocado de comida que está dando. Para depois as dar a morte. Por acaso, nesse aspecto, não teve sorte. Agora, ontem, recebi um dinheiro de Cabo Verde, para pagar preço que for, mas pensei dele mais rápido possível. Oh, gringa, sinto um bocado difícil, né? No entanto, manhã da tarde, não te espera dois cargueiros gregos. Você vai morar na Rabassa? Sim, perto de casa pretinha. Então que você de casa, um tabaco de copo e bota a começar a trabalhar. Mas quando eu tiver de sair, um tabaco lá para o bar regler minhas contas, a vou saber 160 mil francos. Se boca pagou-me, capitão te ativa. Não pode estar descansado. Não confia em mim. O flan paga para ninguém, mas todo mundo já sabe uma busta vive e sor coitado. Mas todo mundo já sabe, mas você vive de sor coitado. Mas todo mundo já sabe, mas você vive de sor coitado. Mombi gongong, canto quinta para arranjar um barco. Mombi gongong, canto quinta para arranjar um barco. Ah, gaiote, aquele barco de ontem não sabia onde tinha lugar. Tinham. Se bá 3 gajos que tinha dinheiro, 3 gajos pagas, bá sem problema, pá. A mulher como é mesmo a você não quer arranjar dinheiro, pá. Chifre Xander é capaz de te abarcar, pá. Sem ninguém, pá, do que meter nós lá dentro. une solution pas pour et pas pour Italie. em plan, padre filho, Espírito Santo, anjo de minha guarda, santo de minha nome. É plantar a